Ficheiro 8, página 75, novo capítulo. É a primeira vez que estamos num hotel. É a primeira vez que estamos a dormir num quarto de hotel. E também é a primeira vez que estamos a dormir os três no mesmo quarto. Na casa antiga, eu e a minha irmã partilhávamos o quarto, mas éramos pequenos. Éramos tão pequenos que ainda tínhamos medo do escuro, das lesmas e das osgas. A mãe sempre dormiu noutro quarto com o pai, a não ser quando um de nós estava doente. Aí mudava-se para a nossa cama e deixava as almofadas a cheirar à laca que punha no cabelo. Mas, tirando os casos de doença, a mãe sempre dormiu com o pai noutro quarto. Só que o pai não está cá. Quarto 315. O porteiro que nos ajudou a trazer as malas disse que tivemos sorte. É um quarto com varanda virada para o mar. Também nunca dormimos tão perto do mar. Os três deitados, de luz apagada, ouvindo a respiração uns dos outros. A mãe e a minha irmã nas camas boas, de que a diretora falou, e eu no divã que encostámos à parede. A luz do néon da loja de fotografia que fica em frente ao hotel passa às cortinas corridas e ilumina o quarto. Acende e apaga, acende e apaga. O mar está tão perto que se ouvem as ondas contra a noite da metrópole. Não quero fechar os olhos. Se fecho os olhos, o pai é outra vez levado pelos pretos, as mãos amarradas atrás das costas. Se fecho os olhos, estou outra vez a desmaiar. Não, não cheguei a desmaiar. Aconteceu qualquer coisa que não me lembro, mas não foi um desmaio. O pai pôs-me a mão no ombro. Vamos para casa, rapaz. Comecei a ver tudo branco. Ceguei como os pássaros devem cegar quando se atiram contra as paredes e morrem. Eu não morri, mas quando voltei a mim, o pai estava a ser metido no jipe, com a sua própria arma apontada à cabeça. Um dos soldados: vamos matar-te com a tua arma e com a tua bala. Nem precisamos de gastar nada. Não. Os cabrões de merda não falaram assim, que os cabrões de merda nem falar sabem. Vá-me matar-te com tua arma e a tua bala, nem precisamos de gastar nada. O tio Zé e o Nhanhé vão falar com os amigos deles e os cabrões de merda vão ter de soldar o pai. Até lhe vão pedir desculpa por terem dito que ele era o carniceiro do Grafanil, ou amigo dele. Se calhar até já o soltaram e o pai está a arranjar bilhete de avião para vir ter connosco. É isso. A esta hora o pai já está dentro de um avião para vir ter connosco. Não precisamos de combinar que faríamos segredo sobre o que aconteceu ao pai. Foi a mãe, apesar da cabeça fraca, que começou a mentir quando saímos do avião. Descemos as escadas do avião e a minha irmã disse: estamos na metrópole. Não sabíamos o que havíamos de fazer. Foi esquisito pisar na metrópole. Era como se estivéssemos a entrar no mapa que estava pendurado na sala de aula. Havia sítios onde o mapa estava rasgado e via-se um tecido escuro ou sujo por trás, um tecido rijo que mantinha o mapa inteiro e teso. Não sabíamos o que havíamos de fazer e era como se estivéssemos a entrar no mapa rasgado. Ou então nas fotografias das revistas, nas histórias que a mãe estava sempre a contar. Nos hinos que cantávamos aos sábados de manhã no pátio do colégio. Parecia impossível termos chegado à metrópole. Ainda mais depois do que se passou. Ainda mais sem o pai. Nunca pensei estar na metrópole sem o pai. Sem o pai não sabíamos o que fazer. Mas as outras famílias também não sabiam. E agora, e agora? Perguntavam. Em quase todas as respostas, uma palavra que nunca tínhamos ouvido: o Yarn. O Yarn, o Yarn. O Yarn paga as viagens para a Terra. O Yarn põe-nos em hotéis. O Yarn paga o transporte para os hotéis. O Yarn dá-nos comida. O Yarn dá-nos dinheiro. O Yarn ajuda-nos. O Yarn aconselha-nos. O Yarn pode informar-nos. Nunca tínhamos ouvido tantas vezes uma palavra. O Yarn parecia mais importante e mais generoso do que Deus. Explicaram-nos. Yarn quer dizer Instituto de Apoio ao Retorno dos Nacionais. Agora somos retornados. Não sabemos bem o que é ser retornado, mas nós somos isso, nós e todos os que estão a chegar de lá. Ainda bem que o pai tinha ido trocar o dinheiro para trazermos. O dinheiro de lá não dá para comprar nada aqui. Quando estávamos no aeroporto, a mãe quis comprar uma gasosa com o dinheiro de lá. Mas a vendedora disse-lhe: não aceitamos esse dinheiro. Não percebo. São escudos na mesma. Angola ainda é Portugal. A independência é só em novembro. A vendedora disse que o dinheiro de lá nunca serviu cá. O pai devia saber isso, mas nós não sabíamos. Talvez a mãe já tivesse sabido e se tivesse esquecido. Tudo o que temos são as malas que trouxemos e os 20 contos que o pai tinha trocado na baixa. Só podíamos trazer 5 contos por pessoa. O tio Zé aconselhou a mãe a trazer os 5 contos do pai escondidos na roupa. Foi até o tio Zé que lhes escondeu, que a mãe não conseguia fazer nada. 3 malas e 20 contos é tudo o que temos até resolvermos a vida. Resolver a vida é o que mais se ouve entre os retornados, mas sem o pai não temos ideia de como isso se faz. O pai sabe ganhar dinheiro. Quando tinha 7 anos, começou a ajudar nas estradas e nunca mais parou. Estradas que ligavam os montes no norte da metrópole. Estradas mais difíceis de fazer do que a estrada da Serra de Leba. A diretora do hotel não disse resolver a vida, disse arranjar uma solução. Como se fosse um problema das aulas de matemática. As pessoas ricas dizem as coisas de maneira diferente e cheiram a perfumes que se colam a quem não cheira a nada, como nós. O escritório da diretora é grande e bonito, como deve ser tudo na metrópole. Quando nos recusaram o dinheiro de lá, tive medo que a mãe começasse com as suas fitas. Nunca se sabe o que a mãe pode fazer. As mãos tremiam-lhe e os olhos piscavam, como se estivessem avariados. Mas a única coisa que a mãe fez foi chorar baixinho. Ninguém estranhou. Havia muitas mulheres a chorar e a gritar, agarradas às malas e aos filhos. O choro da mãe era um choro como tantos outros. Fomos para uma das bichas. Todas as bichas iam dar a qualquer coisa relacionada com o Iarne. As guias de alojamento para os que não têm para onde ir também são tratadas pelo Iarne, mas o Iarne não era ali. Foi à senhora que nos atendeu no aeroporto que a mãe mentiu pela primeira vez. O meu marido teve de ficar lá a tratar de uns assuntos. A partir daí, nunca mais deixou de mentir. Mentiu ao taxista que nos levou ao Iarne, às funcionárias do Iarne, à diretora do hotel, à família que jantou na mesa ao lado da nossa. O meu marido teve de ficar a tratar de uns assuntos, virá o mais depressa que puder. Diz com tanta verdade que nem os olhos hesitam. A mãe faz bem em mentir. Levaram o pai, como podiam ter levado outros qualquer, mas ninguém ia acreditar nisso. Quando se fala de um branco preso ou assassinado, há logo quem diga: alguma coisa deve ter feito. Eles só se vingam de quem os maltratou. Comigo nunca se meteram, nem com a minha família. Eles sabem quem os tratava bem. O pai não sabe nada do carniceiro do Grafanil e sempre tratou bem os pretos. O pai não é capaz de matar mulheres e crianças, mesmo que sejam pretas, não. Não é capaz de deitar fogo a cubatas, nem fazer explodir um camião carregado de contratados. O pai queria deitar fogo à nossa casa e aos camiões, mas isso era diferente. Era só para eles não se ficarem a rir. Até o tio Zé, que nunca se deu bem com o pai, achou que a acusação não podia ser verdadeira. O pai fica sem fôlego se tem de dar uma corrida para se abrigar da chuva. O carniceiro do Grafanil não pode ser um homem tão velho e tão pesado. Ainda que tivesse vontade e coragem para ser o carniceiro do Grafanil, o pai não tem idade nem saúde. Se o tio Zé conseguiu ver isso, todos conseguem. Por isso não é mentira nenhuma dizer que o pai ficou a tratar de uns assuntos e já o devem ter libertado. De certeza que já o libertaram. Mas nem quando estamos sozinhos falamos sobre o que aconteceu ao pai. A mãe e a minha irmã não viram o pai a ser levado. Não viram as minhas pernas a dobrarem-se. Julguei que estavam a espreitar através da persiana, mas tinham-se escondido debaixo da cama com medo e só saíram de lá quando ouviram os meus gritos. O tio Zé e o Nhanhé chegaram pouco depois de terem levado o pai. Fechem as malas, depressa. Temos de ir para o aeroporto. Não podem ficar aqui nem mais um minuto. O tio Zé tinha razão. Os soldados podiam voltar para nos levarem. E os pretos que tinham ocupado as casas dos vizinhos podiam querer vingar-se, se se convencessem de que estavam ali familiares do carniceiro do Grafanil. Fechámos as malas à pressa, sem saber bem o que fazíamos. Não conseguíamos pensar e obedecíamos ao tio Zé, que não se calava. Depressa, despachem-se, não há tempo a perder. A pirata ladrava como nunca a tinha ouvido, uns latidos tão aflitivos. Metemos-nos no carro e o tio Zé arrancou. A pirata correu, correu, correu atrás do carro, como se fôssemos parar um pouco mais à frente para a deixarmos entrar. Às vezes fazíamos essa brincadeira. De certeza que a pirata pensava que estávamos a brincar com ela, porque não parava de correr. Correu o mais que pôde, mas o tio Zé conduzia tão depressa. A pirata foi ficando para trás, cada vez mais para trás, até ser um ponto branco na avenida. Um ponto branco pequenino, pequenino, pequenino. No avião, a minha irmã disse: acabámos por trazer menos coisas do que podíamos. Tanta coisa para trazer e nem as malas enchemos. Virou a cara para a janelinha do avião e ficou a ver um céu azul, sempre igual. A minha irmã e a mãe também não devem conseguir adormecer. Estão sempre a mexer-se, o néon a acender e a apagar. Também não as deve deixar adormecer. Não consigo parar de pensar que se não tivesse começado a ver tudo branco, eles não tinham levado o pai. Vamos para casa, rapaz. Se eu tivesse andado, mas não andei. E os pretos levaram o pai. O jipe desapareceu depois da casa da Editinha. A poeira demorou a assentar. A poeira, depois de tudo. A mãe tombou os vasos das escadas, tal a pressa com que as desceu. A mãe a correr por dentro da poeira que não assenta. A minha irmã, sem conseguir descer as escadas, sem conseguir acreditar, levaram o pai. A mãe, de braços caídos, no fim da rua. Os pretos que ocuparam a casa da Dona Gilda, na varanda, a falarem uns com os outros. As folhas da bananeira da Dona Alda a abanarem ligeiramente. Talvez ainda por causa do vento que o jipe fez ao passar. A mãe, parada no fim da rua, sem gritar, sem dizer nada. Como é que se faz para voltar para casa? Nunca hei de contar à mãe, nem à minha irmã, das mãos atadas do pai atrás das costas, nem do olhar aflito ao entrar para o jipe. Também não lhes digo que tenho o isqueiro do pai comigo. Encontrei-o caído ao pé do canteiro, o isqueiro Ronson Vara Flame, que lhe oferecemos quando fez 49 anos. O pai deve tê-lo deixado cair quando o levaram, ou então deitou-o fora de propósito para não lhe roubarem e para que eu o guardasse. Vou guardá-lo. Não vou usar o isqueiro nem uma única vez. Quero ver a cara do pai quando chegar e eu lhe o der. Vai ficar orgulhoso de mim. O pai vai gostar de fumar um cigarro na varanda do quarto, de ver o mar, como eu ainda há pouco, depois de a mãe ter feito o telefonema. Não devia ter deixado a mãe telefonar. Quem será o preto que atendeu o telefone lá de casa? Não devia ter deixado, mas o telefone está na mesinha de cabeceira. Que raiva o tio Zé não ter telefone em casa. Se tivesse, podíamos saber do pai. Também já não podemos telefonar para os vizinhos. Sei os números de cor. Quanto tempo vou demorar a esquecer-me destes números que já não servem para nada? A mãe quis telefonar para casa, mas não a devia ter deixado. O telefone ficou a tocar durante muito tempo. Ninguém atendia, mas a mãe tornou a ligar. Insistiu, insistiu, até que um preto respondeu. A mãe desligou, assustada, mas voltou a ligar logo de seguida. E o preto disse que não sabia de Mário nenhum e perguntou quem falava. A mãe pousou o escutador com força e ficámos calados, sem saber o que dizer. Pensámos mal. O pai nunca estaria em casa. Se já o soltaram, o pai está a tentar arranjar bilhetes para vir ter connosco. Ia estar em casa a fazer o quê? E quem seria o preto que atendeu o telefone em nossa casa? O telefone sobre a mesinha de entrada, a que a mãe limpava o pó todos os dias. A mesinha com os pés em ferro dourado, por baixo do espelho, com a moldura de madeira branca. Um espelho bonito, mas não como os que há neste hotel. A metrópole tem de ser toda como este hotel. O que hoje vimos, antes de aqui chegar, só pode ser um engano. A metrópole tem de ser como este hotel, que até no elevador tem uma banqueta forrada a veludo. Portugal não é um país pequeno. Era o que estava escrito no mapa da escola. Portugal não é um país pequeno. É um império, do Minho a Timor. A metrópole não pode ser como hoje a vimos no caminho que o táxi fez. Ninguém nos ia obrigar a cantar hinos aos sábados de manhã se a metrópole fosse tão acanhada e suja, com ruas tão estreitas, onde parece que nem cabemos. As nossas malas e os sacos também não couberam no porta-bagagens e o taxista teve de prendê-los no tejadilho. Para o taxista, os tempos não são conturbados como para a diretora. São tempos bons. Nem mais um soldado para as colónias, nem mais um caixão das colónias camaradas. O taxista tratava-nos por camaradas. E a mãe meteu na cabeça que ele nos estava a enganar e que nos levava pelo caminho mais longo. A mãe não pode saber, não conhece nada de Lisboa, só cá tinha estado um dia para embarcar no Vera Cruz. As estradas tinham tantos buracos e tão grandes que as malas abanavam nas barras do carro. Foi aí que a mãe começou com a cisma de perdê-las. O taxista tentava sossegá-la. Explicava que as tinha atado bem, mas não servia de nada. Outro buraco e a mãe recomeçava. Ai que as malas se vão perder. Se caírem, há quem as apanha, que não têm pernas, brincava o taxista. Mas não há nada que distraia a mãe de uma cisma. Não, a metrópole não pode ser como hoje a vimos. A prova de que Portugal não é um país pequeno está no mapa que mostrava quanto o império apanhava da Europa. Um império tão grande como daqui até à Rússia não pode ter uma metrópole com ruas onde mal cabe um carro. Não pode ter pessoas tristes e feias, nem velhos desdentados nas janelas, tão sem serventia que nem para a morte têm interesse. Lá, os velhos tinham dentes postiços muito brancos e andavam de um lado para o outro, com o chapéu na cabeça e os fatos dos trópicos engomados. Quando o pai via os velhos a comer marisco no Restinga, dizia: aqui até os velhos fintam a morte. O pai sabia o que dizia. Tinha ido para a África para fintar a pobreza. Em África fintava-se tudo. A morte, a pobreza, o frio, até a maldade, dizia-nos o pai. Aqui há que sobre para toda a gente. Não precisamos de arrancar os olhos uns aos outros por causa de uma sardinha. A mãe gosta de ouvir o pai. O vosso pai fala como um doutor e faz contas de cabeça melhor do que um engenheiro, mesmo os das barragens. Os engenheiros que a mãe mais admira são os das barragens. Por causa da barragem de Cambambe. Havia sempre uma fotografia da barragem de Cambambe no calendário que a mãe pendurava na parede da cozinha. E quando o pai prometia que um dia haveríamos de visitar a barragem, a mãe olhava para o calendário, sonhadora. Um dia haveríamos de fazer um piquenique na barragem. Um dia veríamos com os nossos próprios olhos aquela obra grandiosa. Desceríamos à sala das turbinas, que fica 173 metros abaixo do solo. 173 metros, metade da Sears Tower, mas debaixo da terra. Por isso, a barragem de Cambambe é uma obra tão grande como o prédio mais alto do mundo. Nunca fomos visitar a barragem de Cambambe. O pai nunca teve um dia de férias e esta é a primeira noite que dormimos num hotel. Não é um hotel qualquer, é um hotel de 5 estrelas, com 2 elevadores e outros 2 de serviço, porteiros fardados com galões dourados e corredores mais compridos do que os do liceu de lá. Corredores alcatifados, onde parece que não se anda no chão, e paredes forradas a papel, embrulhadas como prendas, um sítio onde nunca sequer sonhámos estar. Deve ser por isso que não gosto de estar aqui. Mesmo que o pai chegasse e pudéssemos ficar aqui para sempre, tenho a certeza que continuava a não gostar de estar aqui. Se calhar tem de se sonhar com os lugares, como a mãe sonhava com a barragem de Cambambe, para se poder gostar deles. Não gosto de estar neste hotel. Odeio o preto que atendeu o telefone, o preto que está em nossa casa. Odeio tanto que se o visse era capaz de o matar. O taxista pediu à mãe para se acalmar. A funcionária do Yarn também. Ninguém tem culpa do que se passou. Estamos aqui para prestar ajuda, mas se se põe a gritar, não vamos a lado nenhum. Alguém tem de ter culpa, continuou a mãe. Alguém tem de ter. Por favor, acalme-se. Não adianta gritar. Não é aos gritos que se resolvem as coisas. Já viu a quantidade de gente que há aqui? A senhora não é a única com problemas. A funcionária do Yarn não sabia pedir à mãe para se acalmar. A diretora do hotel, sim. Nunca tinha ouvido ninguém a falar com uma diretora, nem visto um assim, com tantas voltas nos móveis e tantos candeeiros com vidro rendado. No Yarn, as secretárias eram velhas e sujas, e as cadeiras onde os retornados sentavam, quando chegava a sua vez, estavam desconjuntadas. Tenho a certeza que nem aguentariam um corpo pesado como o do pai. Estavam lá retornados de todos os cantos do império. O império estava ali, naquela sala. Um império cansado, a precisar de casa e de comida. Um império derrotado e humilhado. Um império de que ninguém queria saber. De repente, a minha irmã diz, imitando a voz da diretora, tempos conturbados, são tempos conturbados. E ri-se, como se tivesse contado uma boa anedota. Não há nada porque nos rirmos. Mas se nos rirmos, não estamos tão sozinhos. A maneira da diretora falar não dá vontade de rir. Se não estivéssemos nesta situação, não nos teríamos começado a rir. Tempos conturbados. Não conseguimos parar de nos rir. As gargalhadas pegam-se umas às outras. Rimo-nos alto, mais alto. Não me lembro de nos termos rido tanto e tão alto. São tempos conturbados. Se nos rirmos, não estamos tão sozinhos e talvez consigamos adormecer.